eu sei o que cês pensam. Pode tirar o sorriso de orelha a orelha. Sei que é tudo médio e vocês jogam areia. Se eu olhar não nega o quanto me odeia. Minha cor de nojo, o olho aterroriza. Minha dor é piada, não sensibiliza. Sou tudo aquilo que cês hostiliza. Ousado feito Rosa Parks. Rapaz, então não espere. Tempos de paz quanto houvere. Leis desiguais, sem mais. Deixa eles pensar que nós tá de chapéu. Vai entender que silêncio nem sempre é o consentimento do réu. A convivência pacífica no paraíso da miscigenação racial, da democracia, onde o herói nacional dos pivete não tem patente, mas também carrega arsenal de uso restrito, transbordando os pentes. É que em vez de banana que jogam pistolas pra se divertir em seus jogos vorazes, com nós se matando por ponto de droga, pra exibir seu vídeo portando fuzil envaidecido. Cu do gambé no final, agora com você lotado de tiro. Para até louco, moleque, são jogos antropológicos. 2017 é que nem todo filho de escravo tentou o ouro da Olimpíada pra antagonizar sua teoria supremacista. Só que meio aos nossos em conflitos, tentando as tretas, já nem sei se progresso é expor famílias, cordão as bucetas. Sei que aqui é a mesma tecla, se o jogo continua, a ciência dos baleados, filosofia da rua, né, rap. Tretei os moleque com teor humorístico, é pra destroçar o hipnotismo, expondo o sutil mecanismo político e morrer junto com essa porra. Eu e meus versos anacrônico, frustrando os cu que pensou que as notas vinham antes do amor, aqui não. Acabou o teatro, eu sei o que cês pensa. Pode tirar o sorriso de orelha a orelha. Sei que é tudo médio e vocês jogam areia. Seu olhar não nega o quanto me odeia. O olho aterroriza. Minha dor é piada, não sensibiliza. Sou tudo aquilo que cês hostiliza. Quando puder, na melhor me extermina. Minha consciência não raro me fez varar a noite em claro. Da procedência ao legado de Gandhi, Martin Malcolm, vê que meu peito baleado, né, a casa é mercado. Material pra campanha política de estado. Por isso não estranho descaso com o corpo do pai de família. O polícia assassinado sempre vai justificar chacina. Um peso e duas medidas, é natureza fato. De mãe que rouba ovo de páscoa tem pena maior que réu da Lava Jato. E quando não matarem sua filha na escola com bala perdida, matam na negligente burocracia, com ambulância sem gasolina pra dor exclusiva familiar. Porque o desfecho popular é preciso, como Francisco Erasmo Rodrigues de Lima e seu ato esquecido. Como atentado em país africano com recorde de morto e ferido. Sem bandeira, homenagem, sentimento compassivo. Queria ter o dom pra quebrar o feitiço, o mito da caverna. Papai professor acredita que é possível educação no mínimo nível Coreia. Vê que a blackface do arrombado não é engraçado. É seu salário justificado, você ridicularizado. Que no semáforo fechado a saída do Itaú. Não somos todos macacos, não somos todos Maju. Ninguém quer gesto solidário, só que compra a constituição certo pra não associar em diploma, cota subtraindo seu mérito sem apreço por hits de festa. Meu destino é o fim verso anacrônico, frustrando os cu que pensou que as notas vinham antes do amor, aqui não. Acabou o teatro, eu sei o que cês pensa. Pode tirar o sorriso de orelha a orelha. Sei que é tudo médio e vocês jogam areia. Seu olhar não nega o quanto me odeia. Nojo, o olho aterroriza. Nada é piada, não sensibiliza. Sou tudo aquilo que cês hostiliza. Quando puder, na melhor me extermina, que eu sei.